quando estás ao amanhecer. Olho-te nos olhos só para ser. A madrugada que não quer te largar, ou a manhã que não quer anoitecer. Reparta comigo as estrelas e seu céu. Te pagarei com meu orvalho e um anel de Júpiter. De Júpiter. Explodam raios luminosos de ação. Estalos de beijos no ouvido de manhã. Que explodam raios luminosos de ação. Estalos de beijos no ouvido de manhã. Te despertem. Te enlouqueçam. Beijos no...